ay, ay, ay, ay, ay. Mais de 100 placas, tô com tijolo no bolso. É tanta oferta, neguinho, matou errado, deixando o norte louco. Um cara experiente, exigente, não me contento com pouco. 20 back, hash bodo, eu já tô ficando louco. Completo o copo, tem, pra fora das reis. Mistura selim com Sprite, ela me pedindo Brade. Raoni, eu tô mano essa vida, tô só com a passagem de ida. Ei, ei, só com a passagem de ida. Eu sei que vocês querem a minha erva. Geral tá de olho na minha seda. Eu cansei de falar e geral me erra. Quando a pólvora voa, cês vão ver como fica. Mato é 30 mil anos no controle da bica. Se for pra se trocar com os homens, então como é que fica? Ei, se for pra se trocar com os homens, então como é que fica? Mais de 100 placas, tô com tijolo no bolso. É tanta oferta, neguinho, mato errado, deixando o norte louco. Um cara experiente, exigente, não me contento com pouco. 20 back, hash boldo, eu já tô ficando louco. Completo o copo, tem, pra fora das reis. Mistura selim com Sprite, ela me pedindo Brade. Raoni, eu tô mano essa vida, tô só com a passagem de ida. Ei, ei, só com a passagem de ida. Traga, carga, larga, o doce, fraga, o praça, desfaça, a pose. Prende, passa, prende, passa. Índio quer cachimbo, quer fazer fumaça. Fogo, fogo, fogo, fogo na laje. Jogo, jogo, jogo, jogo à vontade. Passa a bola, passa a bola. Só passe de ida, não tem mais volta. Mais de 100 placas, tô com tijolo no bolso. É tanta oferta, neguinho, mato errado, deixando o norte louco. Um cara experiente, exigente, não me contento com pouco. 20 back, hash bodo, eu já tô ficando louco. Completo o copo, tem, pra fora das reis. Mistura selim com Sprite, ela me pedindo Brade. Raoni, eu tô mano essa vida, tô só com a passagem de ida. Ei, ei, só com a passagem de ida. Ei, ei, é, só com a passagem de ida. Ei, ei, é, só com a passagem de ida.